passar, não vai passar. Canal 2 da Antena Web.

E há 5 minutos que eu fiz contas à vida em que ela foi leve. Mas tu nem calculas, nem faço ideia do que ela me deu. Mas quando remorso é como um castigo na alma aparece, e a gente envelhece, e a gente envelhece. Ai, 5 minutos come on.